Estou convencida de que uma das formas mais eficientes de mudar nossa vida é mudando nossos pensamentos. Sei disso por experiência própria. Qual é a atitude das pessoas que você conhece frente aos acontecimentos? Tenho certeza de que você vai se lembrar daquelas que têm uma atitude positiva, confiante, que veem as coisas e as pessoas pelo seu lado melhor, que ante um problema sempre dizem: vamos resolvê-lo. Existe um jeito para tudo. São pessoas que nos fazem bem, com quem gostamos de conviver, que emanam uma energia positiva contagiante e, por isso mesmo, enfrentam as dificuldades com mais força e coragem. Em contrapartida, temos as criaturas de dificuldades, as que colocam obstáculos ante qualquer tarefa, as que desconfiam de tudo e de todos, imaginando as piores intenções nos atos daqueles com quem convivem. Você percebe que tudo isso são pensamentos que facilitam ou dificultam a vida, que geram medo ou confiança, disposição para lutar ou desistência e sentimento prévio de derrota? Pare um pouco e pergunte-se: quais são os meus pensamentos dominantes frente aos acontecimentos? Tenha consciência disso, não para se acusar ou se culpar, mas simplesmente para tomar consciência dos seus pensamentos e verificar se eles ajudam você a viver feliz. Tenha certeza. Nós temos uma imensa capacidade de mudar o mundo e nossas vidas com os nossos pensamentos. Se você, como eu, tem um jardim, sabe como tratá-lo. A gente prepara o terreno, aduba, semeia, rega, tira as ervas daninhas. O universo se encarrega do resto. Com a vida é a mesma coisa. Quando você limpa a mente de todos os pensamentos negativos e lança as sementes de pensamentos positivos, aquilo que você pensa germina lindamente. Quando entendemos que os nossos pensamentos controlam a nossa vida e que precisamos aprender a controlar a nossa maneira de pensar, adquirimos um poder que é quase milagroso. Esta consciência nos dá enormes possibilidades para melhorar a qualidade de nossas vidas. Somos, sem dúvida, um produto de nossos pais, de nossas escolas e da sociedade. Com eles aprendemos como nos comportar e pensar. No entanto, não somos escravos de nossa formação, porque, lembrem-se, todas as coisas em que acreditamos são somente pensamentos, e pensamentos podem ser mudados. Consciente do poder que você tem de mudar seus pensamentos, vamos fazer novas afirmações.